O que aconteceu enquanto Dantê esteve na prisão? O abade, agora muito interessado, acomodou-se na cadeira e bebeu mais uns goles do vinho. Conte-me tudo o que sabe, senhor Caderousse. Juro que seu tempo não será perdido. Depois de servir-se também de um copo de vinho, Caderousse começou seu relato. Quando Edmund foi preso, o único a fazer todos os esforços para tirá-lo da prisão foi o senhor Morrel. Napoleão havia saído da Ilha de Elba e retomado o poder. O senhor Morrel escreveu cartas e mais cartas denunciando a injustiça que estava fazendo com o pobre rapaz. Jamais recebeu qualquer resposta. Afinal, o efêmero governo do imperador terminou e Luís XVIII retomou o poder. Morrel foi apontado como seguidor de Napoleão e, com isso, o novo governo começou uma implacável perseguição contra ele. A cada ano, o senhor Morrel perdia um navio tomado sob os mais absurdos pretextos, impostos atrasados, denúncias de contrabando, enfim, quando um governo quer desgraçar um infeliz, tem todos os poderes para isso. Atualmente, só lhe resta o velho faraó com que tenta sobreviver. O velho Morrel tem uma filha que está prestes a se casar e um filho no exército. Acho que só por eles não deu fim à vida. O abade escutou tudo o que o outro lhe dizia com muita atenção. Ele continuou: Para Danglars, ao contrário, tudo vai bem. O senhor Morrel nunca soube que foi ele quem escreveu a carta denunciando Edmund, e por isso deu-lhe o comando do faraó. Numa viagem à Espanha, que levava uma valiosa carga, conheceu a bordo o filho de um banqueiro amigo de Morrel. Quando as tropas francesas colocaram o rei Fernando VII no trono da Espanha, Danglars, associado ao banqueiro de quem ficara amigo, fez fortuna, vendendo a mercadoria que trazia por um preço 10 vezes maior que o real. Com uma fortuna mais ou menos sólida, casou-se com a filha do banqueiro, transformando-se num fidalgo rico e respeitado. Depois que sua mulher morreu, ele voltou para a França e casou-se novamente em Paris com a filha de um ministro do rei. Agora ele é chamado de Barão de Danglars e é um dos banqueiros mais ricos da capital. E Fernand Mondego? Perguntou o abade, quase num sussurro. Fernand Mondego, o pescador espanhol de Marselha, também encontrou suas oportunidades. Quando teve início o reinado dos 100 dias de Napoleão, ele foi obrigado a entrar para o exército. Um general simpatizou com ele e, durante a Batalha de Waterloo, ambos se refugiaram na Inglaterra, abandonando a luta. Com o retorno de Luís XVIII, os dois foram recompensados por terem abandonado seu chefe. Fernand, no posto de tenente, foi para a Espanha e reencontrou Danglars em Madrid. Terminada a guerra, foi nomeado por interferência de Danglars, conselheiro de um príncipe grego que lutava contra os turcos. Tabelin Pachá, o príncipe, foi assassinado e Fernand voltou muito rico para a França como general. Agora o pequeno pescador espanhol se chama Fernand Mondego, o conde de Morcef.